contramão. Na contramão do mundo eu vou, contra o desejo da carne, pecado, idolatria e contra fluxo. Na contramão, na contramão do mundo eu vou. Mentira, ilusão, engano, prisão, não quero isso não. Minha vitória conquistada na raça, meu parça, lutando contra aqueles que quer ver nossa desgraça. Embaça na minha querendo me ver cair, só que Deus é o meu chão e com ele até o fim eu vou. Mergulhando na palavra sagrada e estou disposto pra lutar essa batalha sem temer, pois eu acredito no Deus que tem poder pra me fazer vencer e crescer em seu viver. Jesus, minha luz, meu mestre, meu salvador, minha fonte de inspiração, meu criador. Em ti eu tudo posso, eu sei que sou capaz de vencer o pecado e viver em plena paz. Força, fé, coragem, atitude. Cultivando as virtudes de um guerreiro nato. Sou grato ao Pai por perdoar os meus pecados. Transformado, regenerado, uma nova criatura. O velho homem já morreu, confira nas escrituras. Pense, repense, mude o rumo da trajetória. Canto glória na vitória, resumindo a minha história. Pois está chegando a hora, na hora que o Senhor virá. E no momento exato, preparado eu quero estar pra subir e adorar, poder sorrir, comemorar. Onde não há tristeza e nada pra se preocupar. Morada dos fiéis que fizeram a sua parte, pregaram o evangelho a toda a classe, sociedade. E muitos que ficarão sentirão na pele a dor da consequência, sabendo que o inimigo fere. Na contramão do mundo eu vou, contra o desejo da carne, pecado, idolatria e contra fluxo. Na contramão do mundo eu vou. Mentira, ilusão, engano, prisão, não quero isso não. Na contramão do mundo eu vou, contra o desejo da carne, pecado, idolatria e contra fluxo. Na contramão do mundo eu vou. Mentira, ilusão, engano, prisão, não quero isso não. Por isso eu vou em contra fluxo. Eu sou verdadeiro, eu rimo realmente o que sou. Não quero me padronizar a esse mundo louco, caminho na contramão, alertando o meu povo. O melhor pra se viver, o melhor pra sua vida. Mesmo na derrota, ande de cabeça erguida. Significa força espiritual, irmão. O inimigo te oferece prazer, no fim é ilusão. Diga não à tentação, resista o quanto for. Os espinhos causam a dor, mas a vitória é o perfume da flor. E é recompensador o fruto da semente certa. Purifique sua alma e mantenha sempre a mente aberta pra ouvir Deus falar e agir conforme for. Louvado seja Deus, a toda glória e louvor. Não quero me igualar, me tornar igual à maioria. Quero uma vida diferente, abençoada em harmonia. Em Jesus eu me espelho e tento seguir em frente, em uma comunhão diária e ser um verdadeiro crente. Viver a vida de forma certa é fantasticamente gratificante. Não se deixar levar pela maioria é o mais importante. Na contramão do mundo eu vou, negando o pecado, aceitando a Cristo. Assim eu sigo e vou. Na contramão do mundo eu vou, contra o desejo da carne, pecado, idolatria e contra fluxo. Na contramão do mundo eu vou. Mentira, ilusão, engano, prisão, não quero isso não. Na contramão do mundo eu vou, contra o desejo da carne, pecado, idolatria e contra fluxo. Na contramão do mundo eu vou. Mentira, ilusão, engano, prisão, não quero isso não.